peso da palavra, Senhor, sobre a terra que é teu repouso. Olhar de Israel se volta a ti, justo e salvador, vem nos redimir. Eis que o teu rei, com humildade, montado em jumento, traz liberdade. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta Jerusalém, é a salvação. O Senhor é bom, sua bondade é fiel, em paz nos guiará. Carros, o arco de guerra, anunciarás paz, o teu amor impera. Da cova, Senhor, nos tiraste, por causa do sangue, esperança é o que trazes. Voltem os presos, a fortaleza vão. Hoje em dobro é a nossa canção. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta Jerusalém, é a salvação. O Senhor é bom, sua bondade é fiel, em paz nos guiará, do céu é o céu. Como pedras de coroa, seremos exaltados em sua terra. Oh, quão grande é a sua formosura. O trigo florescerá e o mosto nos alegrará. Jovens e donzelas no Senhor, vamos dançar. Alegra-te, ó filha de Sião, exulta Jerusalém, é a salvação. O Senhor é bom, sua bondade é fiel, em paz nos guiará, do céu é o selo. Português e worship, acústico e guitarra, piano. Se tem que estar o aspecto BPM.